Bro. Qual o problema que tem com seu cabelo preto? Dá vergonha, assumiu o crespo preto. Pro espelho tu olha com receio preto. Não se enxerga, não se vê como preto. Preto que foi, quem impôs identidade? E depois, tu chegou de mulata ao extremo. Te agrada elogio de moreno. Essas coisas sei lá embranquecendo. Qual o problema com a tua pele escura? Que assume renegar a mistura. De olhar, refletir qual a sua. Muda, escuta, preto. Qual o problema de assumir que sua herança é africana? Sem meio termo, sem essa coisa branca. De apoiar e falar que todo racismo é brincadeira. Ei, não passa disso, porra, olha pra cá. Por que negar, disfarçar que não é contigo? Piadinha, termo submisso. Por fora sorrindo, por dentro sentindo. Qual o problema que acontece aqui com você? Que esconde sua identidade? A maquiagem sempre te fará sofrer. Qual o problema que acontece aqui com você? Sua história tentaram esconder. Mas agora é o momento de rever. Qual o problema de saber quem é você, preta? De olhar do crespo a sua cor preta. Soltar seu lindo crespo ao vento pra mostrar de vez quem é você, preta. Ei, olhe sua volta. Vê, que isso não tem lógica. Sei, esconderam nossa história. Ei, outra beleza foi imposta. No outdoor, na revista, na TV. Onde está as iguais a você? Na novela branca, venha ver. O padrão quer manter o poder. Sua preta na senzala, sempre na cozinha. Dessa forma onde fica sua estima. Sua preta alisada, tipo patricinha. Dessa forma a pele branca é quem domina. Qual o problema de buscar a sua história preta? De ver, de ser uma pessoa preta. Saber da sua origem preta. Manter o orgulho sempre preta. Livre, me diz, fala. Qual o problema de você aceitar sua beleza, preta africana? Os traços no seu rosto, ei preta, não se engana. Traços que traz lembrança da luta de um povo, nação preta africana. Qual o problema que acontece aqui com você? Que esconde sua identidade? A maquiagem sempre te fará sofrer. Qual o problema que acontece aqui com você? Sua história tentaram esconder. Mas agora é o momento de rever. Qual o problema que tem em você falar, exaltar, mostrar sua história? Ter orgulho, rever a trajetória. Ter reflexo, povo preto, meio orgulho, escuro mesmo, conceito. Refletir sobre sua identidade. Qual o lado teus traços e parte? Não é pardo, apague essa face. É nação africana, Palmares. Sua cor vem do fruto combate. Vem da negra guerreira, resgate. África, o teu povo, tua imagem. A Europa se foda e se cale. Qual o problema você sentir? Orgulho da sua pele, seu povo e si. Não esconder que tem origem no terreiro. E sente raiva quando falam em negreiro. Quando tu passa e não te tratam com respeito. Mesmo assim não reaja ao desprezo. Qual o problema? Debasta o medo. Aceitação depende de nós mesmos. Se impor ao branco conceito. Indagar, perguntar qual é mesmo. Assumir, sou lindo, sou preto. Qual o problema que acontece aqui com você? Que esconde sua identidade? A maquiagem sempre te fará sofrer. Qual o problema que acontece aqui com você? Sua história tentaram esconder. Mas agora é o momento de rever. Hey, baby.